podemos deixar a raiz morrer. Tem que ter raiz pra depois poder crescer. Não podemos deixar a raiz se corromper. A raiz tem que ser forte pra poder colher. Não podemos deixar a raiz morrer. Tem que ter raiz pra depois poder crescer. Não podemos deixar a raiz se corromper. A raiz tem que ser forte pra depois se colher. E a emoção no coração, sem comparação. O peito pula em dobro, o ouro foi trazido. Agora eu vejo lindo, eu vejo como sinto. Eu procuro indícios, mas acho outros vícios. Em parte eu vejo clínico, protesto em doses líquidas. Copos roubam alma, cidade tá na mágica. Na pura sorte, na drástica perca de emoção. Cidade roubou, o calor esconde a dor. A chuva traz a flor, raiz da rua. Eu me sinto satisfeito, me sinto por completo. Na trajetória da vida, sempre ouvindo rap, da mensagem pura. Sempre pela rua, no tapete preto. Como um vento veio, foi e trouxe o respeito. Da cidade enriquecida, ouro, pé da areia de mentira. Raiz da outra dimensão, suave emoção. Ouvir um rap bom, prazer eu trago o dom. A chave pro porão, carrego a informação. De tempos, rimas, pedem tempo. Esse que me leva, o mesmo que me traz a força, a experiência, a mágica da sede, a positiva amizade. Antigamente as bases, ensaios, compromisso, função está comigo. É isso aí, carrego essa vitória pra sempre. Enraizadas, calçadas, brotadas aqui nas levadas. Vai da central pras quebradas, pra ser então consagrado. Contraste o branco e o preto, o velho aprendizado. Terrenos já conhecidos, insuperados, passados. Só sabe o envelhecimento, como a vivência de um mago. Aos que distorce as causas, pra depois saber o estrago. Ou a raiz que deve suportar a estrutura. Na Babilônia, dogmas apodrecendo culturas. Evolução, respeito, simplicidade. As mentes que vegetam, eu crio na mais voracidade. Ao infinito, minha energia que exala. Explode a demagogia de moderna senzala. Ao lixo em série, acúmulo da idiotice. Nunca compactuando com toda porra louquice. Depositando CGS, atmosfera fora. Na raiz das calçadas pra reciclagem sonora. Alimente sua alma, alimente o coração. Alimente a flor do seu espírito. Enraizando infinito a toda constelação. Alimente a planta da raiz pra eternidade. Alimente o fruto do seu coração. Alimente a flor do seu espírito. Enraizando infinito a toda constelação. Não podemos deixar a raiz morrer.